Meus amigos são minha vida. Meus amigos são minha vida, neguinho. Amizade das antigas. Quantas coisas, histórias contigo eu vivi. Somos um coração, só irmão por aqui. Amigo, parceiro de fé, me deixe de pé. Quando quiser, só vejo minha vida com vida. Se nela também do meu lado você estiver. Quantas histórias, loucuras que nós passamos. Quantos perrengues, mistérios que desvendamos. Desde o tempo de escola, os moleque ficava doido com a gente. Sentar na frente pedia pra ser gastado demente. E as professoras já rouca de tanto esporro. Morro de tanto rir quando lembro os alunos loucos. Então quantos caô formado, porrada que me estressa. Festinha dos playboyzinho, eu rapava as mulher da festa. Festa nego covarde que vinha na ajudaria. Me pega pra me matar, senão te mato no outro dia. E por causa de mulher, tava de bobeira. Namorada, ex-namorada, amores de brincadeira. Os amigos sempre avisam, se ligam bem de pertinho. Essa mina cê vê legal, já essa fica ligeiro, neguinho. No fim, eu disse a ele, é isso aí que eu quero pra minha vida e é isso que eu vou seguir. E chamei os amigos pra cantar junto comigo. Falei que isso que eu sigo e nós ficamos conhecidos. Meus amigos são minha vida. Amizade das antigas. Quantas coisas, histórias contigo eu vivi. Seria. Somos um coração, só irmão por aqui. De boba eu ficava quando eu rolava. Carne e linguiça na brasa, vê se não atrasa. Comédia base, chama a mulher pra cair lá em casa. Piranha tramava, se arrasava, porque dessa porta você não passava. Só fechamento, moleque de tempo, amiga tá dentro, 0 de 100. Casa de maricá, que hoje tá tipo hotel. Recebe os malucos todos, de hotel vai pra Pinel. De Pinel pra festinha que rolava no terraço. Os pagode junto com o braço, Giovanni papo um abraço. Sem laço, cuspela saco que vinha pra ganhar espaço. Sou rato nesse sentido e amigo tem os melhores de fato. Já embaraço, tanto brabo que finge que estende a mão. Cê na pista, no aperto que tu vê quem eles são. Perdi você, irmão, por causa de uma moto. É complicado e hoje restam algumas fotos. Meu avô se foi com câncer, minha mãe teve também. Mas graças ao bom Deus, hoje tá tudo bem. Todo esse processo requer esforço sem fim. Porque nunca vou estar tão satisfeito assim. De mim só vai sair verdade pra minha família. Amigos é mais que isso, guerreiros da antiga. E eu sou o que sou porque confiei, não desviei, reinei. Vou olhar pra trás e me orgulhar de onde cheguei. Sofrimento pra um, glória pra outro. A dor é a fraqueza saindo do meu corpo. Meus amigos são minha vida. Amizade das antigas. Quantas coisas, histórias contigo eu vivi. Somos um coração, só irmão por aqui. Meus amigos antigas. Quantas coisas, histórias contigo eu vivi. Somos um coração, só irmão por aqui. Manda um alô pra rapaziada aí, ó. Galera que fechou comigo há muito tempo. Obrigado mesmo, família. Muito tempo na luta aí, neguinho. Galera da Ponta da Areia, galera de Maricá, Giovanni, Pablo, Fechamento, Oreira, Jefim. Nossos grandes amigos, fala tu, que eram parte da, do grupo, tá, e hoje permanece na família. Pô, Patrick, Marquinhos, Fafolé. Tá ligado? Tia Glória, pô, Tia Glória. Tia Glória tinha muito tempo aí, ó. Tá geral bem. Junto. Uma satisfação mesmo. Queria mandar um abraço especial pro meu mano Jota, que hoje é pai de uma linda filha. Não te abandonei não, parceiro. Tamo junto. Tá aí, neguinho. Só a vida que fez a gente agarrar essa oportunidade aí. Há um tempo a gente vai estar todo mundo rindo junto. Bonitão. Vai, qual é, Blazer? Fica de bobeira não, neguinho. Tamo aí, ó. Denis DJ no bagulho, Vitor Júnior. Delícia. Cocota, mané, cocota. Cocotar. Acreditou. Valeu mesmo. De coração, salve das antigas. Grande mano, grande parceiro que fechou com a gente. Posso esquecer também, ó. Mano Catra, Mr. Catra, tamo junto mesmo. Obrigado, dá uma força. Valeu, Wagner. Valeu, Wagner. Sagrada família, pô. Aí, fechou Gomes, aí, ó. Gostei dessa, hein, Gomes? Cuidado aí, Gomes. Pra nossa família. Yeah. esqueceu alguém? Esqueci dentinho só. Ah, esqueceu, né? Já foi. Já foi.